A vida é uma montanha-russa. Ora pelas suas peripécias, ora pelos seus momentos de estranha acalmia. E por muito que queiramos, não conseguimos senão ficar feitos no oito. Feito no oito começa agora com Carlos Bonaparte. Há dias assim que nos deixam sós, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Versos por rimar poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida escada. Quem te me levou a uma alma? Mas de ti não sabe nada. Dias assim, não há que esconder, recear palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Mais um Feito no Oito. Pois é. Ora, acabamos de ouvir Filipe Azevedo ao vivo com Há Dias Assim. Foi a música que a fez representar Portugal no Festival da Eurovisão em Oslo este ano, na Noruega. Ora bem, eu hoje não tenho assim muito para dizer. Foi um dia, eu sei. Hoje foi um dia em que apreendi muita informação. Ainda estou aqui a organizá-la toda. Mas hoje foi assim um dia em que apreendi muita informação, desde as corridas de 1956, passando por investigações sobre novas espécies nas florestas dos camarões, por exemplo. Para ter uma coisa que eu apreendi e que aprendi também, foi o facto de, na Europa, existem, ao todo, 900 diferentes espécies de aves. Só nos camarões existem 967. Portanto, a diversidade... Já não sei como é que se chama a floresta. Não é Madashi, mas é um nome parecido. Sei que termina em Ashi. Essas florestas têm uma biodiversidade tal. Ah, e também fiquei a saber que existem 90 espécies diferentes de café. E há algumas espécies endémicas, portanto, que se encontram naquela região, naquele país, naquelas florestas. que se reduzem por vezes espécies que estão em vias de extinção a tal ponto, mesmo plantas, que só são vistas e só aparecem em todo o planeta em escassos metros ou quilómetros quadrados. Ora, é preciso preservar esta biodiversidade. Uma coisa que também estive a ver e que achei muito curiosa foi a cura das doenças. Aliás, a cura das doenças, eu explico melhor. Está relacionado com as descobertas medicinais, as descobertas científicas e químicas. Então, haver, portanto, algumas. Haver alguns venenos que, mesmo sendo mortais, nas doses certas, salvam vidas. E também aprendi, também estive a ver um pouco do percurso da evolução da medicina. Também estive a ouvir um pouco e a apreender um pouco de informação sobre, enfim, sobre a criação da hélice nos barcos. Enfim, muita coisa que apreendi hoje, ainda estou a armazenar aqui esta informação toda. Eu hoje só queria dizer-lhe o seguinte, ouvintes, estamos a nenhuma semana da divulgação da nossa grelha de programas. Ontem foram acrescentadas mais 5 horas de novos programas. Hoje foi acrescentada mais uma. Ouvintes, só nestes 2 dias conseguimos, digamos assim, mais 6 novas horas de programação. Imagine o resto. A programação da Antena Web nunca esteve tão boa como aquela que vai estar a partir do mês de janeiro. E só tenho pena de não ter connosco o nosso locutor Nuno Miguel. Quer dizer, ele está connosco, não é mesmo, não é? Ainda na biografia da semana, estará no quadro da música e nos quadros tuas, Corbeu. Quanto aos outros programas, lamento já não estar nos outros programas, mas mesmo assim, temos aqui uma grande diversidade de programas e que certamente o vão cativar ainda mais. Pelo menos assim esperamos. Ora, muito bem, abrimos com Filipe Azevedo ao vivo, e não vai ser ao vivo, mas vai ser outra música do Festival da Canção RTP. Venceu o Festival da Canção RTP do ano passado. Estou a falar dos Flor de Lis e o tema Todas as Ruas do Amor, aqui na versão estúdio, ainda antes de ter ido ao festival, ou melhor, não, depois de ter ido ao festival, ela foi gravada em estúdio e foi então lançada depois para o mercado. Ora, pois, muito bem, escutemos os Flor de Lis com Todas as Ruas do Amor. Daqui a essencialmente 15 minutos, pode voltar a contar comigo para mais um Musicalia. Fique bem e até amanhã. Se sou tinta, tu és tela. Se são chuvas, aguarela. Se são salas, branca areia. Se são mares, maré cheia. Se são céu, és do verão. Se são estrelas, tem cantar. Se são noites, nos pela. Se são dias, o luar. Sou a voz do coração, numa carta aberta ao mundo. Sou um espelho de emoção, do teu olhar profundo. Sou um todo instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Vejo uma nuvem de lua, sou um sol em na penua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Vejo uma nuvem de lua, sou um sol em na penua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Se sou tinta, tu és tela. Se são chuvas, aguarela. Se são salas, branca areia. Se sou maras, maré cheia. Se sou céu, és do verão. Se são estrelas, tem cantar. Se sou noites, luz para ela. Se sou dias, o luar.